Nós vamos começar lendo essa expressão que está na tela. Amnos tu teu. A pronúncia mais aproximada está ali embaixo. Vamos repetir? Amnos tu teu. Vamos de novo? De novo? Amnos tu teu. Fala para a pessoa aí perto de você. O que você falou, você sabe? Literalmente você falou grego com essa pessoa aí. Ama a Deus? Não. Tem Deus aí no meio, né? Bem observado. Amnos tu teu. Abra sua Bíblia comigo em João. Essa expressão significa o Cordeiro de Deus. Vamos repetir agora, sabendo o que, é que nós estamos falando? Amnos, o Cordeiro de Deus. Vamos ler, eu vou ler em João capítulo 1, eu vou deixar na tela, e quando nós chegarmos na expressão Cordeiro de Deus, que é onde aparece essa expressão no Novo Testamento, na língua grega, eu vou parar e você vai falar Amnos, tu, teu. Tá bom? Para ninguém dormir. Eu vou começar a ler João capítulo 1, a partir do versículo 19. Desculpe, 29. João 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim, um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que eu vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. E quando viu Jesus passando, disse: Vejam. E ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus. Vejam, é o Cordeiro de Deus. Para nós, irmãos, essa expressão, o Cordeiro de Deus, parece tão estranha como falar grego. Para nós, cidadãos do século XXI e brasileiros, quando se usa a expressão Cordeiro de Deus, ou se alguém entra no nosso meio e nos ouve cantando, falando do Cordeiro de Deus, ou mesmo nós que já cantamos e falamos tantas vezes, não paramos para pensar o significado dessa expressão e o que é que nós podemos aprender com ela. E aí a expressão Cordeiro de Deus fica para nós mesmo como se fosse grego. Eu estou falando, mas eu não entendo o que é o Cordeiro de Deus. E por que esse nome Cordeiro de Deus? Ou alguma lição que eu posso tomar da expressão o Cordeiro de Deus, Amnos tu teu. No capítulo 8 de Atos, tem ali na tela, você não precisa abrir. Mais um. Leia comigo o que está escrito lá. Ó. O eunuco, que era um etíope, estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. O eunuco perguntou a Filipe, no verso 34, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Portanto, nós estamos, às vezes, como aquele eunuco que estava lendo no texto de Isaías e ele achou lá dizendo que Jesus, ou que o Cordeiro, que alguém, aliás, foi levado como ovelha para o matadouro e como um cordeiro mudo, diante do tosqueador, não abriu a sua boca. E ele para e começa, mas quem que é esse? Quem é esse cordeiro? O que, que significa isso? E aí ele pergunta para o Filipe, de quem está falando? E essa é a nossa pergunta hoje. Esse é o motivo da gente pensar um pouquinho nesses minutos aqui, de quem está falando a Escritura quando usa essa expressão cordeiro? O que é que está querendo dizer? Uma coisa interessante a fazer, e eu acho que alguém já fez isso aqui uma vez, seria nós pegarmos essa expressão cordeiro e a gente estudar o animal. Já leram alguma coisa assim? Quais as características desse animal cordeiro? Por que que a Bíblia compara Jesus a um cordeiro? É interessante pesquisar sobre isso. Algumas características de comportamento daquele animal que parecem, ou com certeza Deus deixou e escolheu e projetou o animal para refletir algumas lições a respeito do Messias. Quando, por exemplo, diz que ele foi mudo para o tosqueador e não abriu a sua boca, essa é uma característica do cordeiro. Ele não reclama quando está sendo tosqueado ou abatido. Mas nós vamos nos dedicar a uma outra forma de pensar, uma outra área para a gente poder meditar um pouco nessa manhã. Nós vamos pensar no significado doutrinário, bíblico, ou teológico desse termo Cordeiro de Deus. O que é que a gente pode aprender um pouco mais sobre ele? A gente pode voltar, então, ao Antigo Testamento, ou à época do Antigo Testamento, e pensar um pouquinho, lembrar um pouco de algumas orientações interessantes que Deus deu ao povo naquela época. Era comum no Antigo Testamento, não só entre os judeus, mas entre os povos da época, a ideia de um sacrifício. Não eram só os judeus e não era só Deus que tinha dito ao povo para oferecer produtos da terra, animais em sacrifício. Havia, inclusive, uma ideia entre muitas culturas e muitas religiões de oferecer pessoas de sacrifício humano diante dos deuses. E algumas culturas, algumas religiões, também falavam em se oferecer em sacrifício à divindade o seu primogênito. Oferecer o primeiro filho em sacrifício, matá-lo. Aí a gente começa a entender um pouco a ideia de Deus quando ele diz para que todo primogênito fosse consagrado a ele entre o povo de Israel. E a gente também consegue entender melhor quando ele diz a ele, a Abrão, chamando Abrão para uma aliança, para que ele sacrificasse o seu primogênito. E na hora que ele foi sacrificar o seu primogênito, Deus disse, não é assim a minha aliança contigo, não é como os outros povos. A minha aliança contigo não é assim. E ele manda ele parar na hora que ele vai sacrificar o seu primogênito e Deus está dizendo, não é bem assim que vai acontecer. Mas a ideia do sacrifício é uma ideia divina, é uma ideia que parece Deus ter colocado dentro do coração dos homens. Como diz lá em Eclesiastes, Deus colocou o desejo, a eternidade no coração dos homens. Essa ideia, de alguma forma, parece ter sido colocada por Deus para que os homens já entendessem o que ele estava para fazer. Para que isso não fosse algo estranho no meio da humanidade, a ideia de sacrifício e sacrifício de um primogênito. Lembramos, por exemplo, da Páscoa em Êxodo, capítulo 12, você não precisa abrir, nós não vamos ler, mas é um texto conhecido de nós. e Deus tira o povo do Egito, e ali nós vemos a instituição da Páscoa, a instituição de uma festa que significa a passagem do povo do Egito, cativo, preso, oprimido, para a terra que Deus ia dar a eles, que Deus prometeu a eles por herança. A Páscoa é uma festa, ou foi essa festa instituída, comemorada no 14º dia do primeiro mês do ano dos israelitas. E você se lembra que a instrução de Deus dada ao povo foi que eles pegassem o cordeiro, comessem o cordeiro, e o sangue do cordeiro deveria ser colocado nas portas, nos portais. E quando o matador passasse pelo povo, ele veria, estaria lá o sangue, e aquela família, aquelas casas seriam preservadas. Que figura linda e proclamação linda de Deus dizendo, colocando o sacrifício diante do povo e dizendo: o sacrifício, o sangue, é um preço para a proteção de vocês, para a Páscoa, para a passagem, para uma libertação. O sangue do cordeiro, o sangue que purifica, o sangue que é a vida derramada, o sangue que é a prova de que alguma morte aconteceu, e porque alguma morte aconteceu, está agora sobre vocês a minha graça, está sobre vocês a minha justiça, está sobre vocês a minha misericórdia. Eu estou poupando e livrando vocês. A ideia do sacrifício estava ali mais uma vez, o cordeiro sendo sacrificado no dia da Páscoa. E não apenas Deus disse para eles matarem um cordeiro e comerem, diga, comerem, mas Deus diz mais do que isso, Ele mandou eles fazerem uma refeição completa, Ele mandou eles colocarem outros elementos lá, as ervas amargas para eles se lembrarem da opressão do Egito. É costume também dos judeus ter lá uma pasta que eles comem, eu não sei, se alguém souber o nome, eu não me lembro o nome, aquela pasta que está lá, e era feita, parece, é feita de frutas, não é? Como é que é o nome, você lembra? Então, todos esses elementos lá da mesa eram elementos que simbolizavam, e até hoje os judeus celebram a Páscoa tendo lá 4 cálices em cima da sua mesa, 4 cálices, 4 taças de vinho, e também tendo aqueles outros elementos que Deus instituiu. A Páscoa foi estabelecida por Deus nessa época. Um outro marco do Antigo Testamento é o dia da expiação. Você pode ler depois, se quiser, em casa, Levítico, capítulo 16, Números, capítulo 29, de 7 a 11. Levítico 16, Números 29, de 7 a 11. A expressão dia da expiação. E muitos também de vocês, ou quase todos nós, sabemos que esse dia da expiação, Yom Kippur, era um único dia no ano em que o sumo sacerdote levava o sangue do sacrifício até o interior do tabernáculo, o lugar mais íntimo, mais escondido do tabernáculo, que era o Santo dos Santos, lá onde ficava a Arca da Aliança. Ele entrava uma vez por ano, se não me engano, 2 ou 3 vezes, ele entrava, saía, levando sangue da aliança, purificando a vida dele, a família dele, os utensílios do tabernáculo e todo o povo, todo o pecado, tudo aquilo que durante todo o ano estava ali diante do Senhor, aquele era um dia da expiação, um dia do perdão, um dia do cumprimento de pena a favor do perdão de Deus sobre o povo. A raiz dessa palavra kafar, essa palavra hebraica do Antigo Testamento, expiação, aparece 91 vezes no Antigo Testamento, 60 vezes relacionada com os sacrifícios dos sacerdotes. É uma palavra muito próxima a sacrifício, sangue derramado. Enfim, os judeus então comemoram no 10º dia do 7º mês, o dia da expiação. Dá mais ou menos no final do nosso setembro, ou início de outubro. E importante a gente saber, irmãos, e lembrar de que esse é um dia muito especial para os judeus. A Páscoa é um dia muito especial. E o dia da expiação talvez seja o dia mais importante do ano, é o dia mais importante do ano para o judeu. Porque eles passavam todo o ano na expectativa de que naquele dia o sumo sacerdote entraria diante de Deus com o sacrifício e Deus liberaria sobre eles um ano de graça, um perdão, misericórdia. Deus renovaria aquela aliança, aquele tratado com eles. E eles ficavam, assim, numa expectativa muito grande, porque o sacerdote entrava e Deus já tinha dito, assim, Deus tinha alertado a eles, dizendo, olha, se entrar impuro, já viu, né? Então o povo ficava esperando, será que ele vai entrar e vai sair? Será que Deus vai aceitar o sacrifício? Será que teremos o favor de Deus? Será que o sacerdote está preparado? Será que ele pode entrar lá por mim e não vai morrer lá dentro do Santo dos Santos? Havia uma expectativa, nós precisamos da graça, nós precisamos que Deus aceite o sacrifício. Porque se Deus não aceitar, nós vamos passar como esse ano? Sem relacionamento com Deus, sem sermos aceitos por Deus, como é que vai ficar esse negócio? Sem os meus pecados, sem a minha iniquidade ser cancelada diante de Deus, e eles tinham aquela expectativa muito forte. E quando começava ali a preparação para o dia de Yom Kippur, ou a preparação para os dias da Páscoa também, o povo entrava numa expectativa. Há uma expectativa, há um desejo, e eles começavam a preparar os animais para o sacrifício, preparar a mesa, preparar os elementos. Você lembra que Jesus falou lá com os discípulos, vão preparar a Páscoa, não é? Quando ele estava entrando quando ele entrou em Jerusalém, pouco antes dele morrer. Havia uma preparação anterior, havia uma expectativa sendo gerada no coração das pessoas. Mas vamos fazer a viagem para o Novo Testamento agora. E vamos para a época de Jesus, dentro de todo esse contexto, de toda essa mentalidade que eles tinham, nós vamos nos transportar para a época de Jesus, e nós vamos chegar em Jerusalém poucos dias, ou nas vésperas da festa da Páscoa. Estava para começar a festa da Páscoa. O primeiro dia era o dia em que eles, o sábado da Páscoa, em que eles se reuniam e eles celebravam a refeição da Páscoa, como tinham aprendido lá no Êxodo. Eles celebravam a refeição. Era naquele dia também que lá no templo o cordeiro seria sacrificado. E eles entrariam em 7 dias de uma festa chamada Festa dos Pães Ázimos. 7 dias de festa. Jesus entra em Jerusalém e ali, alguns dias antes da Páscoa, os judeus começam a preparar, eles começam a preparar o sacrifício e a refeição. Coloca, por favor, o próximo texto, Marcos. Esse texto de João, capítulo 19, versículo 14 e versículo 31, nos diz isso. Era o dia da preparação, na semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram, mata, mata, crucifica-o. Verso 31, era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Esse dia da preparação era a véspera do sábado sagrado. E o sábado sagrado era o sábado da refeição da Páscoa, do sacrifício do Cordeiro e o início da festa dos pães ázimos. Jesus foi preso, Jesus foi julgado e Jesus foi crucificado no início da Páscoa. Jesus foi preso, Jesus foi crucificado no dia da preparação. Nas vésperas, ou na véspera do dia em que o Cordeiro seria sacrificado no templo em Jerusalém, e que as pessoas estariam ceando e comendo a refeição da aliança, da passagem, da Páscoa. E o que está acontecendo é que o cordeiro realmente está sendo preparado. O cordeiro tinha sido levado diante dos sacerdotes, o cordeiro tinha sido examinado pelos líderes, o cordeiro tinha sido perguntado, indagado: você é o rei dos judeus, quem é você, quem você diz que é? E não havia sido encontrado no cordeiro nenhuma mancha, nenhuma mácula. O cordeiro tinha que ser examinado, ele não podia ter nenhuma mancha. Vamos ver o próximo slide. Então agora você pode ler comigo de novo o versículo de João 1:29, quando Jesus está passando e João Batista exclama: Amnós tu teu. Vamos ler ali, olha. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é que tira o pecado do mundo. Agora você pode entender um pouquinho o que as pessoas, o que se gerou, o que foi gerado na mente das pessoas quando João Batista proclama: Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Vamos ver Marcos capítulo 14, versículo 12 aqui na tela. No primeiro dia da festa dos pães, sem fermento, primeiro dia da Páscoa, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e preparemos a refeição da Páscoa? No primeiro dia da festa dos pães sem fermento. A palavra cordeiro nem aparece nesse texto grego. Por isso, talvez a sua tradução diga simplesmente assim: aonde você quer que a gente vá preparar ou comer a Páscoa? E ali em cima, quando se costumava sacrificar a Páscoa. Porque para os judeus estava bem entendido, a Páscoa é um sacrifício. No dia da Páscoa, o cordeiro é oferecido por nós. E quando o cordeiro é oferecido, nós estamos nos lembrando que esse sacrifício é a razão de eu ter sido liberto do Egito. É a razão de hoje Deus nos aceitar, nos livrar, nos libertar, nos dar paz, nos suprir, nos abençoar, nos aceitar. O sacrifício. Páscoa, então, irmãos, tem a ver com duas palavras: refeição e sacrifício. Para os judeus estava muito claro: refeição e sacrifício. Refeição de aliança e sacrifício. Lucas 22, e aqui eu quero, talvez seja um pouco, seja pequeno aí, pessoal de trás, mas se você quiser, pode abrir em Lucas 22, se tiver pequena a letra na tela, para você ler e me acompanhar. Lucas 22, de 1 a 9, ou nós vamos ler mais, vamos ler uma boa parte aí do Lucas, e vamos encerrar aqui nesse texto. Então, estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Jesus estava para morrer no dia do sacrifício da Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar o cordeiro. Eles estavam procurando um meio, sem saber, de matar o cordeiro, Jesus. Mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. E Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. E ele conseguiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar o sacrifício da Páscoa, a refeição da Páscoa. Aonde ou onde queres que nós preparemos? Perguntaram eles. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. O único que estava entendendo plenamente o que estava para acontecer era Jesus. O cordeiro, o sacrifício e a refeição estavam sendo preparados para o cordeiro definitivamente ser, de uma vez por todas, oferecido naquela Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E Jesus lhes disse: desejei ansiosamente comer este sacrifício, esta Páscoa com vocês. Comer essa Páscoa. Comer esta Páscoa. Antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Agora preste atenção, irmão. Recebendo um cálice, preste atenção porque só Lucas dá alguns detalhes que eu quero mostrar para você. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, ele deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Que Páscoa diferente que os discípulos estão tendo. Que refeição de Páscoa diferente. A refeição de Páscoa deles era muito diferente da nossa. Não era com um cálicezinho pequenininho, um pão, era um jantar mesmo. Mas naquele dia, naquele jantar, naquela refeição, Jesus está dizendo coisas diferentes do que geralmente se dizia. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Se você prestar atenção nesse texto, na tela ou na sua Bíblia, você percebe que há dois cálices sendo tomados. Jesus pega um primeiro cálice, verso 17, dá graças, depois ele parte o pão, no verso 19, dizendo: esse é o meu corpo partido, sacrificado, é o corpo que eu vou dar na cruz, é o corpo que será entregue, é a minha vida sendo dada na cruz, partido como cordeiro por vocês. E depois dessa declaração do pão, ele pega o segundo, mais um cálice. E ele diz então, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. E aí ele fala explicitamente. Você lembra que eu disse no início que haviam quatro taças na mesa? Quatro cálices de vinho, taças. E o costume judaico era colocar aquelas taças, e todas as vezes que eles celebravam a Páscoa, cada cálice, cada taça daquela com o vinho, era acompanhada de uma declaração, de uma promessa de Deus. Essas promessas eram declaradas com cada cálice, sendo que os dois primeiros cálices eram tomados antes do partir do pão. E os dois copos ou taças seguintes eram tomadas depois do partir do pão. Portanto, quando Jesus está no versículo 19, no versículo 20, tomando o cálice de novo, ele está tomando o terceiro cálice. dois cálices antes do pão, antes do versículo 19, e dois depois, imediatamente depois do pão, ele toma um cálice. Então, provavelmente, ele está pegando o terceiro cálice. E quais eram as promessas que os judeus declaravam quando tomavam cada um desses cálices do sacrifício do Cordeiro Pascal? Veja em Êxodo, capítulo 6, aqui na tela ou na sua Bíblia, Êxodo 6, 6 e 7. Essas eram as promessas que eram declaradas com cada cálice. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, Adonai. E, primeira promessa, vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Primeiro cálice. Vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios e vos livrarei da servidão. Segundo cálice. Vos livrarei da servidão. Terceiro cálice. Qual era? E vos resgatarei com grande juízo. E o quarto cálice, vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. Quando Jesus toma o terceiro cálice, provavelmente ele deve ter feito a declaração do terceiro cálice. E vos resgatarei com grande juízo. E logo depois ele faz uma declaração inédita. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Ele está dizendo, o Cordeiro sou eu, o meu corpo foi partido, o meu pão foi rachado, será rachado no altar por vocês. E eu estou dizendo que esse sangue é o sangue pelo qual vocês serão resgatados. Não mais da mão de homens, não mais como era antes, mas um resgate definitivo. Eu estou livrando vocês definitivamente, resgatando, comprando vocês definitivamente com o sangue do Cordeiro, que sou eu. Ele nos instituiu um estatuto perpétuo. O Cordeiro estava sendo imolado e estava declarando, eu resgato vocês definitivamente. Bate com isso as palavras de Pedro, no capítulo 1, 1 Pedro 1, versículo 18 e 19, dizendo assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Fostes resgatados, terceiro cálice, com um sangue precioso de cordeiro sem mácula, que foi examinado no dia da preparação, que não tem nele mesmo pecado, culpa, mancha. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, como realmente são, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. O texto grego diz, Cristo, a nossa Páscoa, Cristo, o nosso Cordeiro, morreu, foi sacrificado, livrem-se do fermento velho. Volta um slide, por favor, Marcos. Hebreus 9, 12, diz assim, não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido eterna redenção. Redenção significa resgate. Terceiro cálice. Ele obteve eterno resgate. O Cordeiro foi definitivamente com o seu sangue o nosso Redentor, o nosso Remidor. Uma refeição foi estabelecida, um sacrifício foi feito. E eu quero ler com você encerrando, Apocalipse 7, se você pode ler aqui na tela, leia comigo, como uma declaração de louvor, de adoração e de entendimento do Amnós Tu Teu, do Cordeiro de Deus que nos resgatou. Apocalipse 7, 14 e 12, 11, diz assim: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse 5, 13 e 7, 10. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles há, que diziam: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o poder para todos sempre. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Aleluia, Senhor. Aleluia. Eu quero colocar uma música para nós ouvirmos e orarmos. E enquanto essa música estiver tocando, para nós orarmos e adorarmos o Cordeiro dos quatro cálices, nós vamos, eu vou passar a palavra para o pastor César, para que ele nos conduza nessa refeição que Jesus instituiu de uma maneira tão nova. Obrigado, Senhor.